Primeiro passeio da prevenção do câncer de mama e osteoporose. Apoio Polícia Militar, CT-73, Prefeitura de São Paulo, através das suas regionais, Vila Prudente, Moca e Vila Formosa. Construtora Cirela, aguarde em breve o lançamento Reserva Jardim. Espaliance, Jardim Avalha Franco, Clínica Estética Médica e Cirúrgica, Revista do Tatuapé e Jornal Gazeta do Tatuapé. Citroën, Concessionária Normandie, Corpus Academia e Gatorade. Fundação Cerete.